salve rapaziada, dá licença aqui. Quero agradecer algumas pessoas que trabalharam aqui comigo nesse trampo, diretamente e indiretamente também, certo? Desde já quero pedir desculpa se eu não lembrar o nome de alguns. Primeiramente quero agradecer ao meu bom Deus, segundamente a minha mãe Maria de Fátima. Muito obrigado mãe, tamo junto. Quero agradecer ao meu parceiro Mr. Luan, que trabalhou, vamos bem dizer, 100% nesse trampo aqui. Nosso grande produtor aí, valeu mano, tamo junto. A minha namorada Letícia, amor, te amo, tamo junto também. As pessoas que participaram cantando aqui desses sons, certo? Meu parceiro Cairo, André Fatman, Pico Manahá, também Mr. Luan também, fez umas rimas aqui, pai bom, daquele jeito. Aos meus amigos que estão me ajudando aí nesse trampo, David, Léo, Big Crash. Vamos aí moleque, tamo junto nessa caminhada, isso mesmo. A pessoa que tá produzindo a capa desse CD aqui, Morgana Santos, que tá fechando sempre. Valeu mina, tamo junto. A produtora do nosso clipe, Coconut Red Filmes. Valeu rapaziada, tamo junto. Pico Banahá, valeu parceiro, fechadão nessa fita aí mano, sempre junto, valeu mesmo. Casa Mata Produções, aí Devasta, fechando sempre parceiro, vamos que vamos então. Muito obrigado família, se você está ouvindo esse agradecimento, é porque você tem esse trampo na sua casa, e muito obrigado por ter adquirido ele. Quero desejar paz a todos. Vamos que vamos. Fique com Deus. E até mais.